Dante. Queria agradecer a tutti i miei patroni. Sto qui comprando meu azeite de oliva não tão virgem. Já tá um pouco rodado. Antes eles vinham cá, me traziam um canone, não me traziam um yakisoba, não me traziam porcaria nenhuma. Agora tá tudo comprando e patrocininho do Jurassicast. Quero agradecer e dizer que ninguém vai morrer. Por enquanto. Querida, cheguei. Elo perdido. Versão brasileira Jurassic Cast. Jurassic Cast no ar, meus caros internéticos. Voltamos com mais um episódio. Poxa, saudade de Micalatéia. Mas esse que eu falo cada vez, já me apresentei. Antes que eu falo cada vez, tá comigo aqui o Miote. E aí, galera? Porra, me convenço que isso foi bom. Te convenço que o quadrinhos é bom? Que esse quadrinho foi bom, é bom. Eu achei já foi um saco. Dia, quadrinho já não, foi não, esse bom eu achei dia. Um saco. Quando a gente não tinha cérebro. Está comigo aqui também o Brunella. E aí, galera, beleza? E, pô, é legal, cara, é divertido. Essa é divertido diversão. Também? Tu bota o pau meia bomba, aí você fica girando e fica assim... imitando um elefante. Vai ser também, é divertido também. É, divertido, pô. É. Então, divertido, cara. Um monte de gente fantasiada brigando, cara. É tipo Telequete, só que Nova York, assim. Mas, não, mas peraí. Tá, eu vou começar o programa daí. Internéticos, hoje nós vamos falar essa porra do Guerra Secreta. Guerra Civil, caralho? Guerra Secreta é outra merda também. É do Guerra Civil. O Bruno que fez questão do jeito que grava. Peraí. Nós vamos falar dos quadrinhos. Lembrando. Dos quadrinhos. Porque o filme será muito profundo. Não. É porque, assim, é o aquecimento pro filme. Mas o que eu tô dizendo é, as pessoas vão falar, ah, não, já vai falar do filme, vocês já assistiram? Não, calma. Calma, menos, né? A gente vai falar aqui sobre o quadrinho, que, pô, é de sei lá que ano, 2000 e alguma coisa, e agora vai virar filme no cinema. Nós não somos tão awesomes assim, né? Isso, ainda. É, exatamente. Então hoje vamos falar dessa merda. Por quê? Porque o Bruno quis, tinha pauta. É, ué. Né, Miote? É, tem que estar no hype aí do negócio. Miote tá numa outra fase. Miote tá nessa fase de... meteção. Né? Agora. Meter lança. Miote está numa fase que eu chamo particularmente... Eu chamo a fase que Leonardo Miotti está de força sinistra. Por quê? Por quê? É. Porque o mundo está se acabando em zumbis e você só quer comer novinha. Você esqueceu do filme Força Sinistra? Não, esqueci, é verdade. Não, mas... E ele tá tranquilo, né, Calaveira? Você vê que ele tá nem aí. Você viu, cara? A gente odiou Batman vs Superman, ele tá aí, tranquilo. Não, tranquilo, né? Não. Eu, ele ficou um não pouquinho nervoso. Aquela ele ficou um pouquinho nervoso. Eu não gravei aquela merda, porque eu inventei que eu tinha que sair. Eu inventei. Eu estava aqui em casa dormindo. Porque eu não vou gravar aquela merda, porque você vai dar um pepino de novo. Vai ser Star Wars episódio 2, episódio 8. Vou gravar essa merda, não quero mais problema pra minha vida. Então é isso. Então, como ninguém gosta dessa merda mesmo, que é quadrinho, aí a gente tá aqui falando dessa porra, porque vai todo mundo falar mal mesmo, não tem problema nenhum. Não, melhor é que se os três forem falar mal, aí nego vai concordar, entendeu? Porque são os três falando mal. É, foi aí. E aí você vai, vai chamar quem de hater? É, pois é. Não vai ter golpe. Quem que você vai avisar? É, não vai ter golpe. Não sei o que, coxinha. Quem é que você vai, poder chamar ninguém, porque vai todo mundo falar com essa merda. Isso. É isso aí. Então vamos falar mal dessa porra. E é isso aí, Miote. Vai lá no Força Sinistra. Depois a gente volta. Vai, Miote. Vai transar com a espada. Maio tem mais. Na coluna. Quê? Em maio tem mais. Em maio. O Miote, ele transa por temporadas. Ah, que eu posso fazer? que eu posso fazer, né? Foda. Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta e você está ouvindo Jurassic Cast, o seu programa divertido na internet. Olha só, Bruno, eu vou pegar daqui do gancho da apresentação. Pense bem, você falou que isso aqui é igual o Telecat, não é? É. O Telecat, ele tem mais motivo pra sair na porrada do que esse quadrinho. Você que é internético novinho, você que é internético da idade do Força Sinistra, você não vai saber. Da Yoko. Da Yoko. Você não vai saber. Como é que era? Da Matilda May. Você não vai saber. Isso. Tá? Você não vai saber. Mas na época tinha o Telecat que passava no SBT. E era tudo muito armado, tipo, muito armado mesmo. E era parecido com os heróis em quadrinhos mesmo, eles usavam colã e tal. Só que antes deles saírem na porrada, eles se xingavam. Tinha uma treta, só que tinha uma treta. Era um que pegava a mulher do outro, aí a mulher chegava, batia, sei lá, o cara batia na mulher, rolava as paradas assim também. Tinha um mise-en-scène. Tinha uma treta pra rolar. O Guerrasville não tem. Não, tem. Telecat é mais profundo que Guerra Civil. Eu estou falando isso. Talvez concorde com você. É mais profundo que Guerra Civil. Não, o que é o Guerra Civil? Guerra Civil foi um evento nos quadrinhos da Marvel que rolou em 2000 e alguma coisa. Eu não vou pesquisar isso porque, enfim, eu tenho mais coisa pra fazer da minha vida. Eu, sinceramente, não estou na fim. Não estou na vibe de descobrir quando foi publicada a primeira vez. Mas eu acredito que tenha sido 2008, alguma coisa assim. E foi uma desculpa, que eles estão sempre achando alguma desculpa, né, os editores, pra botar os heróis pra se encontrarem. É, botar os heróis pra fazer alguma coisa, porque eles não fazem nada. Não, é porque assim, cada um... É porque assim, quadrinhos é o seguinte, como é que funciona? Cada herói tem sua revista própria, né? Os maiores. Na DC, o Super-Homem tem a revista dele, o Batman tem a revista dele, a Mulher Maravilha tem a revista dela. Na Marvel, o Capitão América tem a revista dele, o Homem de Ferro tem a revista dele, Spider-Man tem a revista dele e por aí vai. E aí, alguns deles fazem parte de grupos, que aí tem uma revista, o grupo. Então tem a revista dos Vingadores, a revista dos X-Men, a revista da Liga da Justiça. Só que o legal dos quadrinhos, de quem é garotão que gosta de ler quadrinho, é quando todos eles arrumam algum evento megalovax, como já diria o pessoal lá daquele nosso podcast amigo, né? Megalovax foda, e eles resolvem cair na porrada. Você tá maluco? O que que é, cara? Não, você tá fazendo... Tá fazendo, eu não tô fazendo propaganda tá de ninguém. Fazendo falei o nome dos outros. Falei o nome. Uma porrada, falei o nome na sua cara. Eu não falei nome de ninguém. Você tá querendo arrumar treta igualzinho no Guerra Civil, né? É igualzinho. Você tá querendo criar Guerra Civil aqui. Ó, mas aí o que que eles fazem? Eles botam, eles juntam os heróis pra cair na porrada. E é isso que vende, cara. Isso aqui vendeu pra caralho. Pra caralho. É de 2006, entendeu? Viu? É 2006, né? É. Pois é. Inicialmente foi lançado em várias edições, né? Sete edições separadas. E os títulos mensais dos heróis, por exemplo, a revista do Homem-Aranha, a revista do Capitão América, a revista não sei o quê, tinha histórias que mais ou menos, que eles chamam de tie-ins, né? Que são os braços da história, que pro geral não faz tanta diferença você ler ou não, pra saber o que vai acontecer da história do Guerra Civil, mas que no universo geral da história do quadrinho ali, você sabe que naquela edição estava rolando Guerra Civil, e aí ali conta alguma historinha envolvendo o herói favorito seu, que enfim. E é isso, cara, eles fazem isso aqui pra ganhar dinheiro, Calaveira. Eu sei, filho, mas vão ganhar dinheiro com coisa legal, né? Não, mas ganha dinheiro pra caralho, dinheiro. Velho. Não, eu não tô falando que não ganha. Ganha. Pô, mas custava fazer uma coisinha um pouquinho melhor, assim, melhor qualidade. Mas tudo bem que a HQ... Cara, história. O Guerra Civil, pra mim, não fez o menor sentido. Por quê? Porque é uma simples medição de pica do Homem de Ferro e do Capitão América. É só. É só. Parece, sabe o quê? Parece a galera do PT e a galera do PSDB. Sem zoeira. É igualzinho. Não, capitão, vamos parar com essa merda. Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha parece que é o único sensato daquela birosca, né? Gente, vamos parar com essa porra. Tá todo mundo saindo na porrada, troco de nada. Não, estamos ganhando. Mais 40 heróis vieram para o nosso lado. Ah, vá tomar no cu, velho. Porra, tá entendendo o que eu tô querendo dizer? O arco que nós lemos, que foi o Guerra Civil, aquela parte que é a coletânea, que é só a parte principal, não tem motivo. Não é motivo pra eles se odiarem, não é isso. O motivo pra eles se odiarem tem. Não tem motivo pra eles brigarem. Não tem. É, tipo, cada um quer impor o ponto de vista e foda-se. Exatamente. O nego não senta numa mesa pra conversar, é só exatamente. A maneira como a SHIELD prende o Capitão América é patético. Tá, o Capitão América final, parado no porta-avião. Aquele negócio foi ridículo mesmo. Tava o Capitão América parando no porta-aviões da SHIELD. Aí a SHIELD, e aí, Cap? E aí, Cap? Tu vai fazer? Vai ou não vai? Vai? Como é que é? Vai fechar com nós? Parece até traficante falando, pessoal da SHIELD. Vai fechar com nós? Aí o Cap. Fechar o quê, maluco? Nisso já, os caras já apontam o negócio pra cara dele. A arma pra cara dele. Aí ele sai correndo, quebra a porra toda, e aí ele vira um herói. Perdão, aí ele vira tipo um renegado à parada. Caralho! O amigo não virou e falou assim, ó, capitão, porra, tenta ver a parada, entendeu? Ó, a importância disso aí, entendeu? De você registrar os heróis e tal, pô, vai dar um salário pra galera, caralho. É muito Bolsa Família, né? Mas enfim, vão dar um salário pra galera, né? Pô, vai ter o Homem-Aranha, que é um fudido do caralho, essa porra, nunca teve dinheiro, essa merda. Não sabe fazer conta, não sabe juntar ali com o CRE. Porra, vamos botar um moleque empregado, vamos usar todo mundo o colante preto da SHIELD. Não, os caras não tem. Não, e aí, Cap, tu vai fazer? Vou fazer o quê? E começa a metralhar. A parte do Homem de Ferro, eles tentam dar um pouquinho mais de argumentação. A mulher vai, bate na cara do Homem de Ferro, cospe na cara dele, aí ele, oh meu Deus, temos que registrar a dor do herói. Mas nem isso faz sentido, porque você vê que os caras lutam pra caralho. Por exemplo, aconteceu aquela explosão que matou gente pra caralho, e os heróis estavam tudo lá, tentando resgatar as pessoas, ajudando as pessoas e tal. Então não faz sentido uma mãe cuspir na cara do Homem de Ferro, e o Homem de Ferro achar que tem que fuder com a vida de todos os heróis dos Estados Unidos. O roteiro é do Mark Miller. O Mark Miller é o mesmo cara que escreveu, não sei se vocês vão se lembrar, de um filme chamado Kick-Ass. É, isso explica muita coisa. Isso explica coisa pra isso caralho. Explica coisa pra caralho. O Mark Miller, ele é escocês, né? E a gente até já falou aqui de um outro quadrinho dele, né? Do Entre a Foice e o Martelo. Que é uma história legal, mas também não é lá essas coisas, né? Ah, mas é assim, legalzinha. Pelo menos é melhor do que esse aqui. É, né? Com certeza. É melhor do que Entre a Foice e o Martelo, pra quem não conhece, é tipo na hipótese do Super-Homem, ao invés de cair nos Estados Unidos, tivesse caído na Rússia. Exato. No caso, na União Soviética. Isso, na União Soviética, exatamente. Então, ele criou algumas histórias, assim, que ficaram... que venderam pra caramba. O cara sabe fazer história pra vender. Esse aqui é o ponto. É aquele negócio, ele propõe uma premissa que... em teoria é maneira, mas que ele, no final das contas, o desenvolvimento é fogo de artifício. É um negócio que faz barulho, mas é só bonito. É efêmero. Tem uma série dele que é muito boa, da série Ultimate, que é Os Supremos, que é a versão dos Vingadores do universo Ultimate. Que esse é bem bacana, sacou? Esse é bem legal, esse eu gosto pra caramba. Mas também não é nada assim, oh my god, preciso ver se rasgar Frank Miller, essas coisas, essa coisa. Não. É legal, só é maneiro. E o desenhista é o Steve McNiven, que já desenhou muita coisa para Marvel, Quarteto Fantástico, desenhou Pesadelo Supremo, Os Novos Vingadores, Velho Logan, e fez sucesso aí com o traço dele aqui no Guerra Civil. Você aí, o que você tá esperando de ser nosso patrão, rapaz? Mandar na gente, mandar miote fazer as coisas. Acesse aí patreon.com/JurassicCast, assine e seja um dos nossos patrões. A história começa com um reality show de super-heróis. É isso, puta que pariu. Super-heróis, os adolescentes, né? Tipo o Big Brother dos heróis. Coisa ridícula. Big Brother dos heróis, dos heróis Malhação. Mais plausível, tá? Porque plausível. É o tipo da coisa, né? Assim, heróis... heróis bunda, que não são os Vingadores, entendeu? Que assim, os Vingadores já são bem bunda, né? E porra... Engraçado que o Bruno adora os Vingadores, né, velho? Não, eu gosto, cara, mas assim, eu sei que eles são meio bunda, velho. Vai fazer o quê? O mais poderoso é o Thor, cara. Não, sabe? O Hulk. O Hulk é o... É, o Hulk, mas... Né, O Hulk no Guerra Civil nem aparece, velho. É, verdade. Entendeu? Porque nessa época aqui, se não me engano, é a época que tinham mandado ele pro espaço. Que é o que deu o Guerra do Hulk, o Planeta Hulk lá, como é que é? Isso. Guerra Mundial Hulk. Guerra Mundial Hulk, Planeta Hulk, etc. Aí começa o quadrinho com um reality show de uns heróis bundas, é a Namorita, que é tipo a prima do Namor, adolescente. Óbvio, Namorita. Tem o Speedball, enfim, são os novos guerreiros. Tem uns 5 ou 6 babaca aqui que são os merdeiros do caralho, velho. Eles resolvem invadir uma casa com supervilões no subúrbio de Connecticut. E, cara, é muito ridículo porque eles estão lá acampados na frente. Aí tem uma van dos novos guerreiros na frente, cara, do negócio, velho. Aí eles estão, tipo, todo mundo conversando atrás da árvore. E aí, qual é o plano? E aí eles resolvem invadir. E aí uma das supervilões vê. E aí o que eu acho legal é que ela entra dentro de casa pra avisar pros outros supervilões, e ela fala assim: todo mundo de uniforme! É emboscada. É um ataque. Porra, velho! É uma armadilha. É, it's a trap. Ai, meu caralho, enfim. E aí eles começam a brigar, caem na porrada, não sei o quê, os caras... Só que aí tem um dos vilões, é um maluco chamado Nitro. E é a briga. Você tá se masturbando, Bruno? Não, porra. Você tá num... Agora. Eu tô com o quadrinho na mão, cara, porra. Eu tô lendo o nome. Tá pensando, cara, em Micalateia? Não, não tô, não. Então se concentra nessa merda. Vai pra acabar logo essa bosta. Se ferra. Eu tô pegando o quadrinho aqui, cara, pra ver se... Tá com ele na mão, né? Porra, tô com ele na mão, computador. Porra. Ah, eu tô com ele na mão. É, tá na mão. Enfim, aí um dos vilões aqui, que é o tal do Nitro, ele sai na porrada com a Namorita e eles caem perto de uma escola local ali. E aí esse maluco, ele se explode e explode, sei lá, uns 2 quarteirões da cidade, junto com a escola e com um monte de criança. E aí a próxima cena é os Vingadores recolhendo os escombros, né, cara? E aí o Capitão América olhando pra baixo com cara de bunda e o Homem de Ferro também, né? E é aí que começa toda a treta. Toda a treta, porque tem a tal da mulherzinha lá, como é o nome da véia? Da que cospe nele, que cospe no Homem de Ferro. Ah, sei lá. É durante o velório, né? Durante o velório, e aí já começam a questionar, tipo... Who watched the Watchmen, né? Isso, exatamente. Aí que tá, cara. Uma coisa é o Watchmen, que é muito mais profundo do que isso aqui, né, velho? O Watchmen é excelente. O Watchmen é muito profundo. E eu não estou falando do filme, estou falando do quadrinho. Não, também. O filme, inclusive, ele é até um pouco mais raso que o quadrinho. Sim, bem mais, bem mais. E aí tem o velório e tal, quando a mulherzinha chega lá e cospe na cara dele e fala do enterro do filho, não sei o quê, e aí o Tony Stark fica todo cheio de né, todo... Mas o filho dela é um dos heróis, não é, desses merdas aí? Não, não, o filho dela, não, era uma criança. Das crianças. Ah, a criança tava lá no caminho, né, deles. Tava no, tá, na escola, entendeu? Ah. E ela culpa o Tony Stark porque é o Tony Stark que financia os Vingadores, entendeu? E aí ele fala, ah, mas eu não tenho nada a ver com os novos guerreiros, eu financio os Vingadores, entendeu? E aí ela, ah, porra, mas os Vingadores, eles são um modelo pra esses novos heróis de merda que fuderam a vida, sabe? Você financia essa merda. É que não, não faz sentido, o argumento da mulher não faz sentido. Digamos que isso fosse na vida real. Heróis e vilões existissem mesmo. E aí você pensa do lado dos vilões. Digamos que você tivesse um vilão que fosse pra explodir tudo. Você não ia querer que os heróis salvassem o mundo? Sim. Você ia querer... Ok, eu até entendo o negócio de controlar os heróis, sabe? De, tipo, registrar os caras, saber quem são. Eu acho que é muito válido essa questão, sacou? Tem que... Não, tem uma linha de diálogo do Capitão América... Que ele fala pra mulher da Shield, se eu não me engano. Que eu lembrei pra agora. Pra Maria Hill. É. Pra que ela vire e fala que é aquela gostosa do filme. Que é uma que pau ele... no cu do caralho. Nos quadrinhos ela é uma pau no cu do caralho. É, no filme ela é maneira pra caralho, até porque a atriz é gata pra caralho. Que é até aquela que era o How I Met Your Mother. How I Met Your Mother, é. Ela vira e fala assim, ah, você vai trabalhar pro governo e tal. Ele falou, não, não vou trabalhar pro governo, porque daqui a pouco o governo vai estar começando a indicar pra gente quem é o mal e quem é o bom. Isso. Aí eu falei, caralho... Olha, eu acho que eles pensaram. É a única linha de diálogo que ele fala. A única. Depois é só pancadaria sem sentido. Foi a única. A única coisa que ele falou. Só isso. E ele fala o plot dos quadrinhos, né? No começo. A mulher vai lá peitar ele pra ele assinar lá. Ó, a gente trouxe aqui o negócio pra ele assinar. E ele fala assim... Olha só, esse plano aí do Tony Stark... Só vai fazer dividir os heróis ao meio e a gente vai ter uma guerra uns contra os outros. Parabéns, capitão. O senhor descobriu tudo. O senhor descobriu. Não, é legal. Se você parar pra pensar, o próprio Capitão América se negando a se registrar não faz sentido. Todo mundo sabe que ele é o Steve Rogers. Não, e não mundo. É essa questão também, cara. Ele é o governo, cara. Velho, ele é a putinha dos Estados Unidos. Isso, ele é cara. Uma propaganda imperialista ambulante. Não, não. Eu não quero. Por que não? Por que não? Não, sério. Por que não? Tipo... Tu na Segunda Guerra, matando a porra toda. E aí? Não entendi, Steve Rogers. Não, não vou dizer o meu nome. Vou fugir. Adeus, Maria Hill. E aí ele pula. E é isso. E acabou. É, na verdade, é porque ela chega pra ele, ela quer que ele seja um dos agentes pra ir prender os heróis que não queiram se registrar. Ela quer que ele seja o que... Nossa, olha que parada genial que eu tive agora. Ela quer que ele seja o que o Super-Homem era pro governo dos Estados Unidos... No Dark Knight. Isso, exato. Pra que foi capturar o Batman. É isso, era uma putinha. Pois é. Porque a treta do Batman e do Super-Homem só rola no. Só aparece lá no Cavaleiro das Trevas. Porque o Super-Homem foi querer prender o Batman. Exato. Porque a mando do governo. E ele ainda vai lá ameaçar e tal. Falou, melhor você deixar disso, porque eles vão vir me mandar prender você e eu não quero. Entendeu? Mas eu vou vir. Aí a mulher vai lá e a tal da Maria Hill, e olha, não sei o quê, não tô pedindo que você... Não vai ter golpe. É. Não vai ter golpe. E aí o Capitão América, olha, você não vem com essa politicagem pra cima de mim, entendeu? Super-heróis precisam estar acima dessas coisas e tal. É aí que ele falou, eles vão começar a dizer quem são os super-vilões e tal, e aí pronto. Aí velho... Aí começa, né, cara? O show de bizarrice. Show de bizarrice, é porrada pela porrada, né, cara? O que mais me incomodou nessa história é mais ou menos o que aconteceu com o Batman e o Super-Homem no filme. O filme agora que saiu. Os caras não param pra trocar uma linha de diálogo. Os caras não param pra falar, e aí, velho, beleza? Pô, e aí, por que tu não quer assinar? Por que tu quer ser um pau no cu? Eles ficam putinhos um com o outro, aí começa a medição de pica. E é ridículo, cara. Tá lá todo mundo fudido, o Homem-Aranha parece que é o único sensato naquela merda. E ele fica assim, porra, galera, pelo amor de Deus, o que a gente tá fazendo? Coisa de maluco isso aqui. E fica assim, o Capitão América, não. Capitão, porra, Capitão, morreu, gente. Tá morrendo, gente. Morreu até aquele cara que era um gigante lá, como é que era o nome dele? É o Golias. Peter Parker, o Capitão América já passou do limite. Tá ridículo, o cara morreu. Não, mas 42 pessoas querem se juntar pra gente. Aí o coisa... Mas que diferença faz, cara? Tá todo mundo se matando. Não era pra gente estar fazendo isso. E é isso. Uma coisa que eu queria saber dessa história toda, porque agora que vai lançar o filme, a maioria das pessoas são time Capitão América. Mas a maioria quem? Não, eu vejo a maioria na internet falando que é time Capitão América. Principalmente lá no nosso vídeo, você pode ver lá naquele vídeo que a gente fez, né, do trailer. Por quê? Eu queria entender por que o pessoal falando, não, o Tony Stark é o filho da puta. Eu não vi o filho da puta nesse quadrinho. Eu vi o filho da puta ali sendo o Capitão América mesmo. E o pessoal tudo defendendo o Capitão América. Os dois foram. Não sei, mas é muito mais defesa pro Capitão América do que com o Homem de Ferro. Eu queria saber qual o motivo. Cara, os dois foram muito filhos da puta. Porque eles não estavam ligando pela causa. A impressão que dá, que quem tá lendo, é que eles não estavam brigando pela causa. Eles estavam medindo força. Entendeu? Ah, vamos ver quem manda mais. Se é o Playboy ou se é o American Hero babacão lá. No final das contas, aí fica o Capitão América contra o Registro dos Heróis e o Homem de Ferro meio que liderando os heróis que querem tornar o Registro uma prática ok, né? Só que aí você começa a pensar assim, vamos começar a pensar pelo lado de quem estaria certo e quem estaria errado. E eu acho que isso cabe no filme também, assim. Vocês acham que o Homem de Ferro está certo ou está errado? Eu acho que ele está certo e está errado. Mas por quê? Cara, ele está certo porque, velho, não dá pra você ter seres extremamente poderosos no planeta querendo fazer o que eles julgam que é certo. Isso. Se você parar pra pensar, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, o Quarteto Fantástico. Tocha Humana do Quarteto Fantástico. O cara, se ele quiser, ele incendeia o planeta. Ele pode virar uma supernova. Não virar, né? Ele pode alcançar a temperatura de uma supernova. E se ele alcança a temperatura de uma supernova dentro da atmosfera da Terra, a atmosfera da Terra se incendeia. Isso, o planeta acaba. O planeta acaba. É. Então, daí você já tá vendo como é que os caras são. Então, assim, não dá pra você, tipo, ah, não, vamos confiar no bom senso de vocês. Vamos confiar que os pais de vocês ensinaram pra vocês o que é certo e o que é errado. Afinal de contas, vocês são heróis. É, afinal de contas, vocês usam colãs berrantes. Isso. Entendeu? Então, assim, não dá. Mas, ao mesmo tempo, ele também tá errado, porque a gente sabe muito bem que isso não foi explorado no quadrinho, acho que talvez seja isso, né, a Bia nossa, que não foi explorada a questão do controle sobre aqueles seres. Que aí, sim, os Estados Unidos, a gente sabe muito bem que eles não iam apenas fazer o registro e a distribuição desses heróis. Não, o que eles iam fazer, cara, a gente tem um exército de super seres, entendeu? E se os Estados Unidos virem e falam assim, você vai lá e destrói a Coreia do Norte, os super seres iam lá e fazer isso. Então, tá entendendo? Tá sendo pago pra isso. É, exatamente. Tô pagando teu Bolsa Família pra quê, seu merda? Seu da CUT. Ele ia dizer você é a CUT. A CUT é o MST do governo americano. Ah, vamos lá, não sei o quê, não vai ter golpe, vai pra rua. Tá entendendo? Então, assim, ele está certo e está errado. Ao mesmo tempo. E o Capitão América é do mesmo jeito. Eu lembro, eu ficava nessa dialética. Não tinha como você torcer o Capitão América. Primeiro que, repito, não faz o menor sentido o Capitão América ser o que ele é. Não faz. É, na verdade, ele não tem razão. Ele tá meio que querendo defender os outros que não podem se registrar porque os supervilões vão ficar sabendo da identidade secreta deles e aí vão atrás da família e entes queridos. Essa é meio que a desculpa do Capitão América, entendeu? É, tá certo. Aí o Homem de Ferro convence o Homem-Aranha de mostrar a cara. É, né? E o Homem-Aranha... Como ele conversa? Também não mostra. É, não mostra. De repente ele aparece lá já e ele decidiu. E aí depois, no meio do caminho, ele muda de time. Ele vê que ele fez uma merda e acha que o Tony Stark tá errado porque simplesmente o Tony Stark começa a passar do limite. Como é que é passar do limite? É querer não só que os caras se registram, mas ele começa a caçar os outros heróis, cara, como se fossem bandidos. Tipo, é isso que eu não consigo muito conceber do Guerra Civil, que tipo, os caras eram best buddies forever, sacou? Os caras salvaram o mundo 500 vezes, milhões de vezes juntos, entendeu? Ele sabe que são pessoas que não vão... que são heróis, entendeu? E aí ele entra numa vibe de querer, exatamente como o Rodrigo falou, mostrar que a rola dele é grande, e aí ele começa a despirocar, e aí eles inventam uma prisão na zona negativa pra botar os super seres que não quiserem se registrar. Velho, né? Calma, cara. Né? Né? Sabe, porra, uma super prisão, tudo bem, assim, é como é que você prende o Hulk, né, velho? É foda. Entendeu? Como é que você prende um cara mega poderoso? Mas aí você vai ver o time do Capitão América, velho, só tem borreia, cara. Só tem bosta no time do Capitão América. Sério, vamos ver quem é poderoso no time do Capitão América. Olha só. Olha os caras do time do Capitão América. O Demolidor, tá? É. Demolidor, o próprio Capitão América. Tem o Justiceiro. É, o Justiceiro já a gente... O Justiceiro fica meia hora. Já a gente chega lá, é. Já a gente chega lá, o Justiceiro. Aí tem o Falcão, coitado. Tem a Gavião Arqueira, coitada. Tem o Demolidor, que eu já falei. Tem o Hércules, que é só um bobão forte. É um gay forte. É, tem o Luke Cage, que é só um cara forte, pele impenetrável. Aí você tem os mais poderosos. Pô, fala assim de Luke Cage, não, que ele deu uma sapecada na Jéssica na Jéssica lá, meu irmão. Ele é comedor, né? É, o rapaz, ele deu, meu irmão, aquela minissérie da Netflix. Caralho, bicho. Pois é. Game of Thrones with powers, with lasers. Tem o Manto e a Adaga, que são dois que tipo, são dois borreias também. O Manto, ele, eu tenho certeza que esse Manto, ele foi baseado naquela garotinha do Caverna do Dragão. Ele tem uma capa. Qual é o seu poder especial? Eu tenho uma capa. É, talvez, viu? Eu tenho uma capa. É isso. Pois é. Aí tem. Os mais poderosos são o Homem-Aranha, o Tocha Humana e a Mulher Invisível, cara. São os mais poderosos, assim. Então, assim, porra, pra você prender... A Mulher Invisível é mãe, cara. Ela é mãe, sabe? Casada com o pau mole lá, velho. Como é que ela vai matar alguém, cara? Você... virar pro lado do e mal. Não, e depois ela muda, porque o Senhor Incrível, ele começou a... Ele já era um pau no cu. Ele aí ele começou foi. A virar um pau no cu insuportável. Master. Ele começou a virar um pau no cu insuportável. Ele, caralho, é. Mulher Invisível, eu estou aqui com o... Eu tava... tem até um passagem, isso é sério, não é invenção não. Ele fala assim, estou eu, Tony Stark... Acho que o Doutor Estranho também. Meu Deus, nós somos muito incríveis pensando. Eram tantas ideias brotando, nós vamos mudar o mundo. Nossa, as ideias brotavam assim. Sabe, mas velho, um show de ostentação. Ele só não escreveu pra ela. Eu estou fazendo sexo no banheiro com mulheres. Só faltou isso. Eu estou fazendo sexo com mulheres no banheiro. Mulheres. Mulheres no banheiro. Só faltou isso, cara, porque é ridículo, velho. É ridículo. Assim, eles ainda tentam, até tem uma hora lá que a mulher Hulk, ela fala assim pro Tony Stark... Ah, nós ainda vamos ser super-heróis, né? Depois de tudo isso, não seremos apenas agentes da SHIELD quando estivermos na folha de pagamento do governo. E aí o Tony Stark já fala, nós somos super-heróis, Jennifer. Combatemos super-crimes e salvamos vidas. A única coisa que muda é que crianças, amadores e sociopatas vão ficar de fora. Tá, e aí o Capitão América é o quê, cara? Ele é criança? É. Ele é amador? É, é. Ele é sociopata, cara? É, é. Entendeu? Tipo... Precisa desse circo do caralho. É por isso que eu acho que o problema não é do Homem de Ferro em si. O Homem de Ferro, ele ficou abalado lá com a cusparada que ele tomou na cara. E aí ele resolveu ouvir só o lado da SHIELD lá daquela porra daquela Maria Hill do caralho, entendeu? Que ela que é a líder da SHIELD agora. Né? É, que ela era a líder da SHIELD aí nessa época, sacou? E ela é meio... Ela é bem cuzona, assim, sabe? Ela é uma humana que não tem superpoder nenhum e fica se achando a picuda, entendeu? A greluda. É, a mulher de grelo duro. Pois é. Caralho, a SHIELD trabalha pro PT, velho. Olha que merda, cara. A Maria Hill tem o grelo duro e fica querendo, sabe? Cara, olha, eu queria... Posso fazer um parênteses aqui, cara? Sério, eu queria mandar um abraço pro Lula, velho. Cara, parabéns, velho. Parabéns, velho. Quando a gente acha que o ser humano atingiu um nível de escrotidão, vem o Lula e fala uma dessa, né, velho? Ele falou isso, eu não sabia. Falou, ele, cadê as mulheres de grelo duro, caralho, do partido? De grelo duro. Não é nem grilo, é grelo. Ele falou grelo duro. Cadê as mulheres? Pra não falar assim, cadê as mulheres com colhões, entendeu? Pra as mulheres de bola. Cadê as mulheres de grelo? De grelo duro. Velho, olha o linguajar do cara que dirigia essa merda. Puta, ai, que cara, me pariu, velho. Puta, é que muito, me pariu, velho. É muito sem classe. É, nossa, é muito postal, velho. Caralho, velho. É muito bom isso, cara. Eu quero falar um negócio desse, bicho. Ai, obrigado, Lula. Sério. Inclusive, estamos vivendo a verdadeira guerra civil no Brasil, né, velho? Tem o time América. Time PSDB e o time PT. É, não, PSDB não tem mais. Tem o time PT, que são só a patuleia. A galera lá, do vai ter golpe, a Dilma do robô, essa galerinha ali, né, a galerinha mais humilde. Ah, e tem a galera, tem o resto do Brasil. É a galera do Tony Stark. Ah, se fuder, Bolsa Família do caralho. Caralho, é tipo exagero dos dois lados, é igualzinho Guerra Civil. Até porque a briga entre um lado e o outro também não faz o menor sentido. Né? Porque profundidade... A mulher tá roubando pra caralho e fica lá, o tio Capitão Man. Não, roubou não. Roubou não. É, tá internet, tô aqui pra falar das canecas Jurassic Cast, a caneca mágica do Rock, a Thundercast, da DeLorean, da Belina, tudo lá na TheMagicBox.com.br. Entra logo, senão eu vou jogar laranja na tua casa. A série trouxe no final do segundo capítulo a cena, uma das cenas mais emblemáticas aí dos quadrinhos, que é quando o Homem-Aranha resolve revelar pro mundo que ele apoia a iniciativa de se registrar e que ele é o Peter Parker, né? E aí, cara, pra mim a Marvel acabou aí, cara. Por quê? Porque... Cara, porque é o tipo da coisa, depois que eles fizeram isso aí, eles inventaram um monte de outras coisas pra que nego esquecesse isso, cara. Inventaram o quê? Isso aí eu não sei. Quem é que eles inventaram? Ah, cara, depois disso, o Homem-Aranha, ele vendeu a alma pro Mephisto, porque ele... Aí acabaram com o casamento dele, mataram o Tia May ressuscitou. Aí, recentemente, o Dr. Octopus, o Peter Parker morreu e entrou no corpo do Peter Parker o Dr. Octopus, a mente do Dr. Octopus. E o Dr. Octopus virou o Homem-Aranha. Cara, é uma loucura, velho. Caralho! E aí, recentemente, ele ficou bom e aí voltou a ser o Peter Parker de novo. E ninguém mais lembra que o Peter Parker era o Homem-Aranha. Sabe, eu não sei como é que eles consertaram isso. Eu acho que foi nesse negócio com o Mephisto aí que ele fez. Tipo, o Mephisto apagou a mente de todo mundo de que ele era o Homem-Aranha, sabe? Uma parada dessa. Sabe, ai, porra, velho, retcon, velho, sabe, pra poder resolver uma merdinha dessa, é foda, cara. Porra, se você bancou que o Homem-Aranha ia se revelar, banca que ele vai se revelar, sabe, não fica tentando, ah, porque o legal era quando ele era fudido e tinha que esconder a identidade da Tia May. Porra, então mantém, JJ também. É, sabe. Caralho! Mas cara, se você for parar pra pensar, um dos motivos de eu não ter o menor saco de ler quadrinhos hoje em dia é porque é exatamente a mesma coisa que 30 anos atrás. Eles sempre dão um jeito de voltarem os caras pras origens deles pra que a nova geração de leitores possa se apaixonar por eles. Teve na época, olha só, na época que eu lia quadrinhos, o Homem-Aranha se casou com a Mary Jane, ela tava grávida, aí ela ia perder o neném, aí tinha um médico lá, que o Espiridião Amin doido lá, que ninguém sabia de onde vinha, ninguém sabia pra onde foi, e ele ajudou o Peter Parker, não sei dessa porra. E aí deram um jeito, fizeram acontecer e deram um jeito de fazer com que o Homem-Aranha voltasse a ser aquele fudido que precisasse esconder a identidade dele. Como que fizeram isso? Ah, o Peter Parker mesmo perdeu os poderes de Homem-Aranha e o clone dele se tornou o Homem-Aranha. Nossa, que era a saga senhora, do clone. Isso foi uma merda inacreditável, cara. Então sempre volta, entendeu? Sempre volta, sempre dá um jeito. A própria série Ultimate foi isso. Era isso aí, pra apresentar de novo, reapresentar as origens dos heróis pros novos leitores. Então sempre fica nesse ciclo chato, entendeu? Sempre fica nessa coisa essa que... Essa punheta que não anda, não desenvolve. Isso, aí você, pô, beleza, agora... Cara, vamos explorar o que que pode levar o Peter Parker a falar a identidade secreta dele. Não, eles enfiam um argumento genérico, mais genérico possível, que depois você ficou sabendo, depois a gente viu que o Mephisto era tipo um demônio mó merda do universo da Marvel. Parece que até o Frank Castle deu porrada no Mephisto, olha só. E caralho. Aí, pois é, e aí o Peter fala, não, eu vou vender a alma pro demônio rapidinho aqui e tal, pra ressuscitar a Tia May, porque a Tia May morreu, mesmo que ela morra, aí ao mesmo tempo o Mephisto vai e cobra, né, não, beleza, então se você quer ressuscitar a Tia May, o meu preço será a memória do mundo. Ah, brother, pelo amor de Deus, cara. O City Atibaia também, né, meteu. Né? O Triplex tá lá com a porra da foto do Mephisto. Mephisto, como é do amigo meu? Ah, me poupe, Mephisto. Me poupe, porra. Vai se fuder. Pois é. Mas se tem uma coisa que assim, é engraçada nessa parte que ele... Que o Homem-Aranha se revela é o Jameson morrendo, né, velho? Ele morre. O Jameson tem um piripaque, né, velho? Quando descobre que ele é o Peter Parker. Porque ele odeia o Homem-Aranha e o Peter Parker. O Homem-Aranha tava ali todo o tempo debaixo do nariz dele, anos. Né, velho? É, pois é. É muito bom. Aí tem a história dos mutantes, né, cara? Que o Tony Stark quer a ajuda dos mutantes e aí os mutantes cagam gigante na cabeça do Tony Stark, né? O Tony Stark vai lá, e aí, professor Javier, o que você vai fazer? O professor Javier, eu tô aqui, de boa, na lagoa. Mas o senhor não vai fazer nada, professor Javier? Não, não é o professor Xavier, é a porra da... Como é o nome dela? Ah, é a Frost. A Frost, Emma Frost. Emma Frost. Isso. Ei, Emma Frost, você não vai fazer nada? Não. Pô, mas tu não vai registrar os teus alunos? Não. E você não vai... Mas você tá ligado que a gente vai vir aqui. Ela só vira e fala assim pra ele, tenta. Só tenta entrar nessa merda. Tenta invadir essa merda aqui. Aí o Tony Stark, beleza, deu ruim, vambora. Vai embora. E ele não fala com os mutantes. Ele não fala com os mutantes. Ele não fala mais. Ele falou, não, ali vai dar ruim. Não sei o que, é um pau no cu o Capitão, o Iron Man, velho, porque ele foi na galera da Patuleia, ele foi nos analfabetos, ele foi da galera lá que tem necessidade. Não, vamos bater na galera do Capitão América, que aqueles ali que são os pobres lá, os fudidos, vamos bater nele. Quando foi pra encarar a galera do PMDB, não, eles não querem entrar, não. Pô, Capitão não, pô, ô Iron Man, e aí, não vai entrar no negócio aqui do impeachment? Não, vai nada. Pô, mas tu vai deixar barato? Vou. Por quê? Rapaz, é uma frouxa foda. Mulher é foda, cara. Mulher, eu não sei se ela tem poder telepático, eu não sei se ela tem poder de gelo, porque cada hora eles mudam isso. Ela vira diamante, a pele dela vira diamante. Agora ela tá virando diamante? Não, agora não, sempre foi. Não, ela tinha poderes mentais também. Ela, tem poder telepático, eu acho, mas o grande poder dela é ficar com o corpo de diamante impenetrável. Ah, então a Emma Frost aparece no filme do Wolverine? Aparece no filme do Wolverine e aparece no X-Men Primeira Classe. First Class? Eu não lembro dela no First Class. Ela tá no First Class, não tá não? Ela tá lá junto com aquele Sebastian Shaw lá. Não, não me lembrei. Não me lembro não reparei. Sim, ela vira mesmo, é verdade. Tem uma mulher lá que vira. Ela nem fala no filme, mas enfim, ela tá lá. É, essas referências de quadrinhos. Né? Mas enfim, aí de novo mais uma briguinha no meio do caminho. O pessoal do Homem de Ferro vai lá pegar o... faz uma emboscada pra pegar o Capitão América. E aí o Capitão América... aquela... é muito ridículo ver essa parte. Que eles... parece que eles vão conversar, né? Você acha que eles vão começar a conversar e aí o... o Homem de Ferro estende a mão assim pra ele, e aí o Capitão América bota um... eu não sei o que é aquilo, cara, um choquinho no Homem de Ferro. Lembra aquela pulseira do equilíbrio que as pessoas compravam aquilo por R$92? Uma parada de plástico preto. Você lembra disso, meu? Lembro. É igualzinho mesmo. Você tá calado? Não, eu tô vendo aqui no quadrinho, pô, tava achando essa parte. É. Tá na punhetinha. É, meu, tá ali no sexo virtual intenso. Tô não, pô, tô vendo aqui o quadrinho. É, sei. Cala até. E aí, ele vai e bota, não, tomei a pulseira Power Balance. Aí ele frita a armadura do Homem de Ferro. Ah, o Homem de Ferro fica muito puto, cara. Ele, ah, filha da puta. Isso, aí começa uma briga generalizada. Aí o Homem-Aranha bate no Capitão América, o Homem de Ferro... dá um cacete no Capitão América, arrebenta a cara dele, cara, tal, e mas aí... ele não dá um cacete, ele velho, ele... esmigalha. Ele esmigalha. Eu falo assim, o Capitão vai lá e dá um murro nele, ele fala, não faz isso não. Aí ele dá um murrão, ele, velho, ele bota o braço pra trás, assim, sacou? Ele quebra, eu, caralho, moleque. É, escroto. No final desse capítulo aparece o Thor genérico, que eu não faço ideia do que seja, velho. Eu achei isso tão merda. Cara, esse Thor genérico, parece que nessa época o Thor tava morto. Inclusive, ele voltou até como uma mulher. Olha a Marvel, velho. Ô, pai do céu. Puta que pariu, velho. Ela é vai a Tora. A Tora. Hoje tem a Tora, que parece uma roqueira. Nessa época ele tava morto. Ele morreu não sei como, não sei porquê. E não me pergunto, porque eu não vou pesquisar, porque eu não quero saber. E aí ele aí morreu. Aí o Iron Man fez um clone do Thor. Isso. Como também ninguém explica. Ele fez tipo um robô Thor. O Thor desse quadrinho é o homem nuclear do Super-Homem 5 lá, Super-Homem 4. É verdade. É o homem verdade. Nuclear. Mesma coisa. É mesmíssima coisa. Pois é. Aí nessa briga, o Thor dá um tiro. O Thor. Né? Eles chamam ele de Thor. E ele dá um tirambaço que atravessa o Golias, e aí o Golias morre. E aí todo mundo fica assim, oh meu Deus, ele matou, não sei o quê. Velho, peraí, cara, vocês estavam caindo na porrada. Super-heróis, vamos parar um pouco aqui. Por que vocês ficaram surpresos de alguém morrer? É, vocês acharam que ia ficar todo mundo bem, que ia todo mundo brigar. Aí quando pega no rosto, aí um ia começar a chorar e todo mundo fica meio sem graça. Porque criança brigando é assim, né? Parece o meu... O Felipe tá no Karatê, né? Aí hoje eu fui buscar ele no Karatê e ele veio chorando. Aí eu falei, pronto, apanhou, né? Aí quando ele chegou, tadinho, ele... não, é porque eu machuquei um coleguinha. É. Aí você falou isso agora, eu lembrei na hora. O Felipe bateu no moleque e tava chorando, velho. É, exatamente. Morre, aí todo mundo fica com cara de cu, e aí o Homem-Aranha começa a botar culpa no Tony Stark, falou, ó, passamos do limite, porque não é bem assim, como assim mataram o Golias, que é esse maluco desse Thor aí, que é o catiço, e aí, enquanto isso, o Capitão América tá na UTI, coitado, o Capitão América, velho, ele vira um bagaço, cara. Tá respirando por aparelho. Capitão América, você tá bem? Pois é, e aí ele faz o funeral do Golias. É muito ridículo, cara, o funeral do Golias. É gigante, porque o cara, o Golias, ele fica gigante, né? Ele morreu vira... gigante. Ele morreu gigante e aí ele fica gigante. Forever. Forever, and ever. E aí tem tipo um caixão gigante. E aí tem um filhada, como se já não bastasse a história tá desse jeito. Qual é o comentário que o autor maravilhoso do Kick-Ass faz? Nossa... que merda, né? Ele podia ter encolhido, até porque ele morreu. Agora a família deve estar gastando uma nota com esse enterro. É, aí o Tony Stark pica. Não, eu paguei a conta. Paguei aqui com o baú do... Aqui, com o baú do milhão. Com o carnê do baú aqui. paguei com ouro, que vale mais do que dinheiro. É porque ele tá muito Silvio Santos, o Tony Stark nesses quadrinhos, cara. Ele tá muito Silvio Santos, velho. Pois é, aí nessa a Susan sai, larga o Reed e vai pra equipe do Capitão América, junto com o irmão dela, né, o Tocha Humana, que já tava na equipe do Capitão América. E aí é que eu realmente não consigo entender o final do 4, cara. Que é quando o Tony Stark e o Reed Richards, dois heróis, resolvem colocar vilões junto na equipe, velho. Porra! Ô, véi! Vocês estão malucos, cara? Você não tá fazendo essa zona aqui na frente do Congresso? Que essa é pra acabar bagunça com os vilões? Do caralho? Porque você não quer registrar os heróis? Isso. É. Então, você vai e me bota os vilão, velho, pra fazer as paradas. Ô, véi! Tá errado isso, porra, cara. Porra, véi! Errado tô eu de ter lido essa merda, entendeu? Errado tô eu. Porque Miotti tá aí, nesse silêncio sepulcral dele, e eu duvido que ele tenha lido isso. Eu li essa porra toda, caralho. Como é que acaba? Ué, o Capitão América é preso. Ah, tá, então ele leu a última página. Leu as três últimas páginas, então. Não, Miotti leu sim, leu... Tanto leu que veio me reclamar. Porra, que merda. Falou comigo. Você leu? Foi ali, uma bosta. Porra, achei uma bosta também. Miotti, o que você achou uma bosta? Fala aí você, agora você vai falar. Herói pra caralho, muita gente. Porra, às vezes você não sabe quem é quem. Os heróis merda, né? Os heróis não, merda. E é tudo, assim, são. Todos estavam lá, né? Todo mundo mesmo, puta que pariu. Isso. Né? E eu achei assim, que nem vocês estão falando desde o começo. Pra nada. Porque pra acabar com o Capitão América sendo preso, e aí? E depois disso? Cadê? Sabe? Tudo bem, você falou que tem outras coisas que aparecem em outra história, que o Capitão América morre mesmo. Porra, mas o Guerra Civil não é esse quadrinho? São 7 volumes? Isso. Né? E aí? Cadê o restante? Vai acabar em quê? Ganhou o governo? Não ganhou? Não, em teoria, né? Ganhou porque o Capitão América era o líder da resistência. E ele se entregou, então, assim... Pois venceu, é, mas... Venceu por desistir, W.O. Eu espero que venceu o filme não seja assim. Não, mas com certeza não vai ser. Não, o filme vai ser excelente. Né? Não, eu tô falando nem excelente ou bom ou ruim, não é isso não. Mas se for essa mesma historinha, negócio não. De governo... Vai envolver governo. Mas não vai ser. Mas eu só acho que é só naquele comecinho ali, quando o General Ross ia falando uma coisa. Mas o motivo da briga entre eles vai ser outro. É, já a gente fala sobre o filme e a gente tenta fazer uma comparação aqui do que a gente acha que vai ter dos quadrinhos no filme. Mas enfim, aí depois de ter feito essa bela ideia de botar os vilões na equipe dele, né? O Homem-Aranha resolve brigar com o Homem de Ferro, aí cai na porrada, o Homem de Ferro esmigalha o Homem-Aranha. Homem-Aranha tá fugindo dos vilões no esgoto, quase morre, porque os vilões não têm pena, vão matar mesmo, e ele é salvo pelo Justiceiro. E aí o Justiceiro chega no covil do Homem-Aranha, do Capitão América, com o Homem-Aranha esmigalhado nos braços, e aí nego, que esse assassino tá fazendo aqui, não sei o quê, e aí, deixa ele entrar na equipe. Ah, porque é, não, porque... Porque sim. É porque aí vai ter mais número. É isso que ele fala. Ele fala, não, é mais um a mais, é um a mais, é um a menos para o Stark. É, pois então, é. Então dá meia hora, ele faz uma merda tão grande. O Justiceiro metralha a cara de alguém lá e ele... O que você fez, seu maluco? Ele era um vilão, ele merecia morrer. E aí o Capitão América faz o quê? Entrega pra polícia? Não, vai embora. Dá escudada na cara dele, é. Dá esse cuidado na cara dele e pronto, qualquer coisa. Pois é, agora a revista, apesar de eu achar que o Homem de Ferro ele tem razão de querer o registro e tudo, eu acho que a revista ela é montada inteira pra você ficar do lado da porra do Capitão América, né, velho? A história é montada pra ficar do lado do Capitão América, porque de fato, chega uma... O Homem de Ferro, cara, ele tá, apesar dele estar com a razão, ele começa a fazer muita merda só pra provar o ponto de vista dele, né? É, não, mostrando, inclusive fazendo os vilões lutarem por eles. Isso, fazendo o vilão lutar por ele, ele cria uma... Prisão dimensional. Uma mega prisão na zona negativa, sei lá, na dimensão paralela, aí ele começa a prender os heróis lá, e aí ele tem os vilões lutando do lado dele pra prender os heróis, velho. Caralho, Homem de Ferro, puta que pariu, velho. Caralho, Homem de Ferro, não, caralho quem escreve aquilo ali, né? E caralho quem vira e fala assim, é super demais. Velho, nós vamos ter tanto hate mail nesse programa. Tô pouco me fudendo. Ah, você que não está gostando, eu quero que você pegue o seu dedinho e antes de você clicar no site reclamar, você pega o dedo e f... gira, dá aquela girada, passa. Ah, vá tomar. Não, Calabria, as pessoas têm o direito de expressar as opiniões dela, cara. Tem. Quem quiser vir aqui expressar opinião falando por que que não concorda, é bem-vindo. Agora começar, não entende de nada. Calabria, cala a boca. Vá tomar no olho do... Aí agora com o Justiceiro no time do Capitão América, aí o Justiceiro vira o Black Ops, né, velho? Ele subindo no prédio pra invadir o prédio do... Da SHIELD, sei lá onde é que ele tá. Aí tem uma cena que eu não entendi até agora da Susan, Mulher Invisível, ir conversar com o Namor no fundo do mar. Pra que ela foi falar lá, velho? Ele comeu ela. Ele comeu ela há muito tempo atrás e por muito tempo, velho. E comeu de novo. E ela, doidona. Amarradona. Ele se voltou, né, sua griluda. Ela, que é isso, Namor? Me respeita. Ele, cala a boca que eu sei que você gosta. Deu tapa na cara dela, deu pra ele. Pra mim, eu entendi que ele comeu ela ali. Eu entendi também. Eu entendi. O que ela foi fazer lá? Sério? Pedi ajuda pra ele. Falou, pô, cara, intervém aí. Ele falou, é ruim, hein? Pô, eu te dei. Ele, pô, dá de novo. Ela, não, jamais. Sou uma mulher casada. Ai, faz do meu marido, o pau do meu marido estica. O meu não precisa esticar. Eu sou o Namor, conhecido como pênis de baleia. Que isso, Namor? Me respeita. Ai, eu entendi que ele comeu ela. Não estou zoando, eu entendi mesmo que ele comeu ela. Eu não entendi, foi nada. Ela tava deprimida e ela foi lá para ter aquele sexo de... Aquele sexo de pena. Sabe aquele sexo por pena? Ela tava deprimida porque o marido dela é um nerd do caralho. Ficava escrevendo idiotice com letra tremida. É, porque eu penso muito rápido, mulher invisível. Aí ela, tá bom, Richard, tá bom, vai. Aí chegou o Namor. Então, tá molhado, né? Entendeu, Namor? Ah, não, entendi. O Namor tá muito putão, não tá? Ele tá todo esparradão assim. Ah, ele chega assim mostrando o pau pra ela. Ele tá muito troço. Ele tá na mesma posição do Miote. Quando a gente vai gravar esses Jurassic Cast Live, o Miote tá com aquele shortinho, tá com o ovo escorrega pro lado direito. Ah, precisa só um ovo. É, o Miote é incrível. O Miote, ele... Eu vou só chamar um o Miote só de namoro agora, velho. Só sai um ovo. Aí ele, e aí? Tá manjando aqui embaixo? Que isso, Namor? Sou dessas não, cala a boca, piranha. Ela, ai, que isso, pá. Aí ali já foi, meu irmão, ali já, entendeu? Já foi, já. Namor, não precisa disso. Ela ainda fala, Namor, tá na água, não precisa disso, cala a boca. Eita, pá, dá gostoso pra ele, pá, pá, pá, pá, pá, cala a boca dela. Ele tá muito putão, Namor, cara. Ele tá muito putãozão. E olha que o Namor é a versão gay do Aquaman, né? É mesmo. Ele é o Namor, ele é a versão, ele é a versão Secos e Molhados do Aquaman. Porque eu sempre achei o Namor a cara do Ney Matogrosso. A cara. Não me pergunte por quê. A vida inteira eu olhava o Namor e eu lembrava do Ney Matogrosso. Não sei por quê, cara. Não sei por quê. O Namor é a versão gay do Aquaman. Pois é, aí logo em seguida vem lá o, uma reunião lá no covil do Capitão América, o Homem-Aranha já tá recuperado da porrada que ele levou, e aí aparece, cara, é a cena mais estúpida, que é só pra isso, aparece os vilões no covil do Capitão América lá, olha, a gente veio dizer que os supercriminosos estão preocupados com os planos do Tony Stark, e a gente tá aqui, a gente entra, já come de ferro, tem vilão lá, a gente vem pra cá também, velho. O justiceiro fuzila os dois. É. De uma forma inacreditável, cara. Sem perguntar nem... nem oi, velho. Nem o nome dos dois, cara. E aí ele toma uma porrada do Capitão América. Ele fala que nunca bateria no Capitão América. O justiceiro, ele tem aquele... ele é louco, mas ele tem os princípios dele, né? Então, assim, ele o ídolo dele é o Capitão América, né, velho? Não faz o menor sentido, mas enfim, nada faz sentido. Um apanhado meu ídolo é foda. Que pariu. Sabe, aí ele ficou comentando assim, mas por que será que ele não revidou contra o Capitão? Aí tá brincando, o Capitão provavelmente foi o motivo do sujeito ter ido pra guerra do Vietnã, mesmo cara, guerra diferente. Aí o Capitão América, errado. Frank Castle é insano, e você tá tranquilo, né? Aí você é super normal. E você é super são. Você é super normal. Você é aquela pessoa que usa uma roupa azul. Isso. Com a bandeira dos Estados Unidos pintada no rabo. Isso. E se acha uma pessoa super normal. Isso. Super afim da liberdade. É, pois é. E aí eles têm um plano genial. O plano genial de invadir a penitenciária lá da segunda dimensão lá. Pra, sei lá, fazer o quê... roubar as plantas, não sei o quê. Acho que ele é libertar uns heróis, né? É, e aí o Homem-Aranha já sabe, o Homem de Ferro já sabia. Ah, eu já sabia. Ele aparece lá com toda a penca de heróis e vilões do lado dele. E aí rumamos para o último capítulo, onde vai quebrar o pau mesmo, né, velho? Aí pronto. Aí o episódio 7 é só porrada. É, e bomba. É só porrada e bomba, cara. Só porrada e bomba nas inimigas. Começa lá e depois eles vão pro meio de Nova York, que também não faz o menor sentido, né? Porque, porra, eles estão brigando por quê? É. Desde o começo. É. Desde o começo, caralho. Eles estão brigando por quê? Porque a porra dos heróis lá, dos novos, não sei o quê, novos guerreiros... invadiram lá, parece, ultrapassaram... Os Guerreiros não parece o nome do grupo musical quando o Gilberto Gil, Caetano Veloso, a outra lá se juntam? Novos Baianos, não, pô. Ah, não, encaixa direitinho Novos Guerreiros ali, cara. Pois é. Quando os Novos Guerreiros estavam lá e fizeram aquela merda e estouraram a escola, eles foram questionados de, pô, esses caras estão aqui no meio da gente, super poderosos, e não se preocupam com nada. Aí eles vão, são teletransportados pelo manto pro meio de Nova York, no meio de Manhattan. E ao invés deles chegarem e falar assim, ih, caralho, olha só, se a gente continuar brigando aqui vai dar merda, não, continua brigando. Foda-se Nova York, cara. Porra, velho. E engraçado que toda hora aparece a mãe do garotinho, cara. É. Ela tá rolando a treta, aparece a velha. É, capitão. Ô, Tony Stark. Homem de Ferro. Eu vim te agradecer. É. Por quê? Não, porque você tá fazendo certo. Matar o negão de 30 metros de altura ali foi uma parada muito certa. Foi muito certa, né, minha senhora? Ai, foi certíssima. Botar os vilões do seu lado também foi certo pra caralho, né? É, você sabia, só sabia que tem vilão que matou gente pra caralho? Mas não matou o Juninho. Pois é, aí, velho, é que começa a chegar tudo, né, velho? Que aí eles... É a loucura total esse sétimo capítulo, velho. Porque aí De repente, do nada, aparece o Namor com os Atlantes, com os Avatar, né? É um monte de Avatar juntos. É. Todo mundo de pele azul e nariz e coisa... E orelha comprida. É, porque tem uma sapecada da mulher invisível. É, não sei como é que ele... Que ela convenceu ele. Ah! Deixa acabar a gravação que eu te conto. Te mostro como é que uma mulher faz. Aí aparece o Thor de novo, e aí vem mais gente, e aí começa, e papapá, papapá. Aí o Hércules mata o Thor, o Tony Stark apanha lá do Capitão América, tomando escudada na cara, tá perdendo. O Homem de Ferro fala assim, o que você tá esperando, Steve? Acabe com isso. E aí o Capitão América tá com o escudo assim, pra esmagar a cabeça do Homem de Ferro. E aí vem, tipo... A população de Nova York em cima de segurar o Capitão América, né? E aí é que ele acorda. Ele fala, oh, meu Deus. Não, é isso, foi tão engraçado a população pulando em cima dele. Me lembrou aquela piada do elefante com as formigas. Aí o elefante vai pisar no formigueiro, as formigas vão tentar... Só vamos pegar ele, aí as formiguinhas tudo sobe no elefante. Aí, vamos enforcar. Aí o elefante dá uma sacudida assim, com as formiguinhas tudo sobra uma. Eu peguei ele. Aí elas falam, enforca. E, pois é. Mas é isso. E aí ele acorda do afã da guerra. Ele falou, o que fizemos? Oh, meu Deus, eu ia matar meu amigo. Isso, estamos só lutando, não sei o quê. Ele tomou, pera aí, cara. Velho, aí o Tocha Humano fala assim, o que você tá fazendo? Vão jogar a gente na cadeia, cara. A gente tava ganhando. Aí vem o... Entendeu? Era tudo sobre isso, Calaveira. Era o Capitão América chegar no final e falar assim, estamos ganhando tudo, menos a discussão. Eles não vão prender o Capitão América, vão prender Steve Rogers. É uma coisa completamente diferente. Ah, vá se fuder, velho. Cara. Vá se fuder, velho. Cara, eu tô saudando a mandioca. É exatamente o que eu li. Foi o que eu li, eu estou saudando a mandioca. Senhora, a senhora sai de 6 horas da manhã? Senhora, e sai correndo. Não sei nada não. Eu vim pra reunião. Senhora, nós gravamos, senhora. Senhora, é assim. Que a senhora bateu o ponto, já senhora, tava indo na padaria? É, a senhora passa o dia inteiro aqui na praça. Senhora, é a mesma coisa, cara. É a mesma coisa, velho, é a mesma coisa. Não faz sentido nenhum essa merda. Cara, enfim, é isso. Eles, aí ele vai preso. Aí o Capitão América se entrega. E aí na edição seguinte do Capitão América, ele toma um tiro e morre. É isso. Toma um tiro de quem? Eu não sei mais, velho. Não sei mais. Caralho. Já desisti. Eu não sei, cara. Eu não quero saber. Foi, não tenho raiva de quem sabe. Não sei por que eu tô aqui, cara. Eu só tinha que estar fazendo concurso, cara. Mas não tô... Mas aí a gente chega ao final da discussão e aí eu pergunto pra vocês. E o filme do Capitão América Guerra Civil? O que vocês acham que pode ter da revista no filme? E o que não vai ter? Muito pouca coisa. Você acha que é impossível? Impossível, com certeza. Vai ter. Vamos falar só um pouquinho desse negócio do registro, né? Vai ter contra, a favor. Depois o problema todo vai ser por causa lá do Soldado Invernal. Você acha que o Soldado Invernal, no filme, ele vai fazer mais ou menos o papel do Homem-Aranha nessa revista? Não, acho que não. Porque o Homem-Aranha nessa revista, ele é meio fundamental porque ele é o cara que muda de lado, né? Mas eu acho que não é por causa dele que... Eu acho que o problema do Invernal vai ser... A briga vai ser por causa dele. É, porque no filme, pelo menos no trailer que a gente já viu, o Soldado Invernal, ele tá... No modo berserk, né, velho? Pois é. Porra, ele dá um tiro a queima-roupa no. Tanto tem aquela hora lá que o Pantera tá perseguindo ele, né? Eles estão querendo pegar o cara. E enquanto isso, o Capitão América tá defendendo ele. Pois é, cara, mas aí que tal? Eu fico pensando, não tem como defender. O cara, ele ia matar o Tony Stark, velho. Ele dá um tiro na cara do Tony Stark, velho. O Tony Stark só não morre porque ele botou aquele reloginho lá que fez a mãozinha lá de Homem de Ferro, velho. Ele tinha morrido, velho. Ele até a cara do Robert Downey Jr. Fica assim, caralho, tu ia me matar mesmo. Tu ia me matar mesmo, velho. Sabe brincar não, porra. Pois é, entendeu? E dizem dizem, eu não sei onde é que já, onde é que isso, se isso está nos filmes ou se está implícito, ou se falaram em alguma série, alguma merda assim, é que o Soldado Invernal teria sido responsável pela morte do pai do Tony Stark. Ah, faria sentido, seria um bom argumento. Mas eu não sei, cara, eu não sei onde é que isso aparece, se nego tá só supondo, eu acho que pode ter saído alguma coisa naquela Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., eu não tenho certeza de onde é que eu ouvi isso, nego falar disso. Mas que parece que um dos argumentos seria esse, de que o Soldado Invernal teria matado o pai do Tony Stark. Vai ter nesse filme a Agente Carter, né, só que é a neta, né, da Agente Carter. É a Peggy. Peggy, né? Que é aquela que tá no Capitão América 2. Isso. Que é aquela lourinha do Revenge. Uhum. Ela é a neta da Agente Carter. Que whatever também, né, velho? Não, porque apareceu do nada, né? Nem sabia que essa mulher tá no filme. É, e ela vai estar do lado do Capitão América porque, pô, Pepeca, né? Capitão América já deu ali um... Não, já chegou na, ali. E quem? Na viúva? Na avó. Não, na avó e na neta. É. Da Viúva Negra? Não, não, da Agente Carter. Da Agente Carter. Ah, é? Ele comeu os dois, né? Eu não sei se ele comeu, mas ela tava interessada pra caralho no 2. Não sei nem quem vocês estão falando. Tô até me perdendo aqui na minha ideia. Ela era vizinha lá dele, porra. Que a Viúva Negra fica lá, ó, oh, vai lá na tua vizinha, mó gostosa e tal. Tu dormiu nesse filme, né, porra? Provavelmente. não nego a possibilidade. Piramiote, e que mais? O que você acha que vai ter? O que vai ter? Porra, Miotti, presta Leonardo, atenção! O Leonardo ele vai virar e vai falar assim: o que vai ter? Eu acho que vai ter porrada. Eu falei, caralho, porra. Não, você falou que acha que não vai ter nada. E o que vai ter? Nada também? Não vai ter nada dessa revista. Essa é uma tela preta. Eu tô achando, não sei porquê, que no final o Hulk vai aparecer. Não sei porquê, mas eu tô achando isso. Você tem que estar achando isso por alguma razão. Não, gente. Sei lá, pode botar ele de surpresa, não sei. Não, ele não vai aparecer, não. Inclusive, ele não vai aparecer justamente por isso que tiraram ele no Vingadores 2. Pois é, mas tiraram ele de avião pra não Porque sei pra onde. Quem conseguisse o Hulk, ganhava, eu sei, véio. Mas eu tô falando assim, pode ser que apareça no final, sei lá, e acabe com tudo. Ele... Não, então, olha só. O Hulk não vai chegar pra separar, né? Isso não, é não fato. Vai pra separar, com certeza que não. Apesar que o Hulk, na época que eu li os quadrinhos, o Hulk ele era lúcido. Sim, sim, eu sei. Eu, mas... não sei se ele é assim hoje, mas na época que eu li ele era lúcido. Trocou, o Hulk verde grandão era o Banner. O Hulk enlouquecido era o humano. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, eu acho que de repente, Miotti, esse papel aí de pessoa que vai chegar pra acabar com a guerra vai ser o Homem-Aranha. Eu tô achando que ele é que vai ser o cara que vai botar senso aí nos dois, entendeu? No... Ou isso, ou aí que tá. Aí é que começam as especulações. Porque eu já ouvi dizer que o Robert Downey Jr. falou, deu uma declaração de que depois da aparição dele como Homem de Ferro no Guerra Civil, ele não tão cedo vai fazer Homem de Ferro, entendeu? Então isso já dá um indício de que eu acho que eles vão matar o Homem de Ferro. É, o Robert Downey Jr. parece que vai. É o último filme dele mesmo. Ele falou que não tá mais afim. Pois é. Parece que ele falou que não tá mais afim, né? Pois é, porque ele não quer mais aparecer tão logo. Talvez ele volte, porque né, o dinheiro sempre fala mais alto. E já aprendemos com James Bond, nunca diga nunca. Meio claro de que o Homem de Ferro não vai aparecer mais. Se ele não vai aparecer mais, então é bem capaz que ele morra. Ao Mas aí quem vai ser? Não vai ter o sobrinho dele? Não vai ter mais, ó. Não vai ter. Não vai ter mais. Não vai ter mais Homem de Ferro? É. Pô, mas o Homem de Ferro é o carro-chefe dos filmes da Marvel. Pois é, exato. E aí? Como é que faz? Eu sei que uma coisa vai ter. Os peitos da Scarlett Johansson. Não, Tia May. Tia May vai estar nesse filme? Vai estar nesse filme. Marisa Tomei vai estar. E por que você falou com esse desejo tanto? Porra, Marisa Tomei é foda, porra. Pô, Marisa Tomei já tá com 50, Miotti. Foda-se. Miotti, você já viu O Lutador? Não, O Lutador não vi. Com Mickey Rourke? Com Mickey Rourke? Esse filme eu não é fantástico. Vi. Esse filme é fantástico. Esse filme é ótimo e ela aparece pelada pra caralho. É mesmo? É. Tem outro filme muito melhor dela pelada, ela dando de quatro pra aquele cara que se matou. Aquele que é o lourinho lá, que até foi até um dos vilões do Missão Impossível. Philip Seymour Hoffman. Isso, é. Pô, meu irmão, tem um filme que ela tá de quatro pra esse cara, que ele tá pá, pá, pá, pá, pá, pá. Vai no X-Video lá. Todo lá. Pois é, o lutador também deve estar lá, porque ela parece pagando as peitolas de respeito. É como é que a história é incrível. Estamos falando dos peitos sequinhos de Maria Tomei. Que Maria Tomei tem uns peitinhos. Marisa. Não é Maria, porra. Marisa. Marisa, Maísa, é que tinha uma Marisa. Não, Marisa, caralho. Caralho. Marisa. Maísa, cara. É a Maísa. Não é Maísa. Tinha Maísa, Maísa Furacão. Lá, que tinha até a minissérie. Caralho. Os caras sabem nem do que estão falando. Maísa Furacão. Puta que pariu. Era Hilda Furacão. Ai, meu saco. É, não, o mais interessante é o Mio, é o Leonardo, é o Bruno tentando fazer o Miotti participar. Ei, Miotti, o que você acha? Do quê? Do filme, Miotti. Presta atenção. Eu já falei. Miotti, o que você acha que vai ter? Te amei. Te amei. Olha o que o Miotti, olha o que o Miotti evoca. Te amei. Acho que a velha vai estar lá. Pois velha é. O caralho, porra. Eu vou mostrar como essa mulher tá. Velha. Lá vem. Não, ele, o Miotti é assim, né? Ele move bota, mundos ele e ele tem fundos. Dois monitores na casa dele. Ele fica batendo punheta, metade pra tia May, e a outra metade do monitor, um monitor pra tia May, e outro monitor pra mãe do super-homem, o Homem de Aço. Pra, né, Miotti? Pra como é o nome dela? Diane Lane? Diane Lane fez filme pra caralho, metendo. Fez mesmo. Nossa. É mesmo? Até com o Batman. Cara, tem um filme que ela trai o Richard Gere. É mesmo, caralho. Acho que a traição, o cara... Infidelidade. Infidelidade, o cara come o cu dela na escada, o cara cospe no cu dela, fala... Ei, você vai dar pra aquela babaca? E o cara começa a comer dela no seco, velho, no secão. Dava pra caralho. Aí, Miotti, hoje em dia ele bate poeta pras duas velhas. Vê se ele é velho mesmo. Já mandou aí, Miotti? Isso é hoje, hein? Isso o quê? A foto eu mandei aí. Isso é hoje, ela mandou pra mim hoje. Cara, olha o pescoço de peru dela, velho. A bicha tá velha, Leonardo. Leonardo, olha as rugas na cara da mulher, meu irmão. Puta que pariu. Muito melhor, melhor, com muita novinha aí. Ah, é? Olha aí. Ah, é? Lorena, é teu olho, hein? Não, não, ah, é? Lorena, não. Lorena, tem... É o quê? Lorena... Não falei nada. Não, eu... É o César Baia todinho, cara. Você pega a todas as cenas do César Maia na é José Maia, que César Maia? Do José, César me emocionei. Maia é o prefeito do Rio. Eu me emocionei, é o pezão. Eu me emocionei. Ele pega todas as cenas do Zé Maia. Zé é porque não tem erro. Todas as cenas, você tá assim, eu não quero fazer isso não. Você pega todos esses lados do Lolita, não, lá do... Como é que era o nome da minissérie? É, Lolita. Lolita, não. Anitta, como é que é? Anitta. Presença de Anitta. Presença de Anitta. Aí vi Anitta, nossa, eu estou dando para o garotão, para o pai magia. Não quero saber de tipo, mais. É o Miotti agora. Não, é a Lorena. Ah, é, Miotti, você prefere velhas? E a Lorena? Não, não tem. Não sei, Lorena, não. Cara, ele é muito Zé Maia, velho. Ele é muito Zé Maia. Ai, que calhorda, né? Que calhorda. É. Ô, Calaveira, então fala aí a tá sua opinião. Tá comendo a de sobre... 19, passando na cara de todo mundo, aí vira e fala, não, eu prefiro as coroas, eu prefiro as mar... Inclusive, internet, que eu vou contar pra vocês, o Miotti do dia tá eu no trabalho, o Miotti me fala, não acredita quem eu que acabei de encontrar aqui no Iguatemi. Eu, que é o Brunão, que é ele, mar... Aí o Brunão, cuidado que ela vai te bater. Eu falei, não, quando ele passar ela vai cuspir no chão. Sabe aquele negócio assim? Demônio. Ei, Calaveira. Diga. E você, o que, que você acha que vai ter do Guerra Civil? Cara, o que vai ter... Dos quadrinhos no filme. O que vai ter Guerra Civil no filme, eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Que esse filme não vai ser tão épico quanto a briga do Carreta Furacão contra o Tenzinho do Bira. Cara, essa parada tá rendendo os melhores memes do mundo. Tem um vídeo no YouTube que mostra a briga de fofões da manifestação pelo impeachment. Aquilo é a melhor coisa do mundo. Ai, caralho. Que a guerra se...